Esta noite está demais. Só puro desejo, sim. Só puro desejo, sim. Essa noite eu quero mais. Quis só provar o seu beijo. Olha o céu, me pego no azul, tamanha imensidão. No rádio vou ouvindo uma canção, é que me lembra as batidas do seu coração. Sou puro desejo, sou pura emoção. Eu preciso te ver, preciso te encontrar. O clima está quente, não dá pra aguentar. E a noite perfeita pra gente se amar, Você faz despertar em mim um desejo em comum. Me faz querer provar seu corpo que tanto me seduz. Não vou só te beijar, quero seu corpo sentir. E quando eu terminar, vai implorar, vamos repetir. Esta noite está demais, demais. Só puro desejo, sim. Só puro desejo, sim. Essa noite eu quero mais. Quero mais. Quis só provar o seu beijo. A noite está demais para se amar, se dar, se entregar. Já não me lembro mais. Tempo faz que estou a te esperar. Não acreditei quando aceitou, enfim, fazer amor. Eu sempre sonhei, sempre te desejei. Chegou a minha vez. Quero sentir seu perfume. Quero fazer o seu corpo me pedir bis. Esse é o momento que eu sempre quis. Eu prometo, amor, vou te fazer feliz. A noite inteira vamos transar. E não vamos parar nem pra descansar. Eu vou cobrir seu corpo com muitos beijos e aos sussurros de amor. Amor, vou mostrar meu desejo. Esta noite está demais. Tá demais, tá demais. Só puro desejo, sim. Só puro desejo, sim. Essa noite eu quero mais. Quero mais. Quis só provar o seu beijo. Esta noite está demais. Está demais. Só puro desejo, sim. Só puro desejo, sim. Essa noite eu quero. Desejo, sim. Essa noite eu quero.